século começou, terceiro milênio. Esperamos que a humanidade esteja atenta, buscando a conversão, porque Jesus está voltando. Ele é a nossa salvação, o sol. É a luz que brilha para a nossa conversão. É preciso ter fé para ser mais que vencedor. É preciso montar um time nervoso, representante desse grande amor que levou à restituição de nossas vidas. Não vejo nada que o mundo tenha a oferecer, pois é só por ti, Jesus, que almejo viver. Pois é só por ti, Jesus, que almejo viver.